Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETCAST! Hoje teremos como convidado o professor Dr. Pedro Pablo Gonzalez Borreiro. O professor Pedro graduou-se em Física pela Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, no ano de 1988. E no ano de 1998 obteve seu título de Doutor em Física pela Universidade de São Paulo. O professor também possui dois pós-doutorados concluídos nos anos de 2000 e 2010, e atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste e tutor do Grupo PET Física da Unicentro. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros ouvintes do Grupo PET Física. Estamos aqui mais uma vez em mais um PETCAST com um convidado muito, muito especial. Ele é tutor do Grupo PET Física e ainda por cima é professor do Departamento de Física. Eu lhes apresento, né, o professor doutor Pedro Pablo Gonzalez Borreiro. Como que foi o interesse do senhor pela física? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Como eu comecei? Querer estudar física. Foi no ensino médio, acho que o equivalente ao terceiro ano do ensino médio, né? Eu tentei fazer física nuclear, me candidatar para física nuclear em Havana, Cuba. Estavam saindo um grupo de pessoas para se especializar em diferentes áreas de física nuclear por causa de que iria ser construída uma central termonuclear lá, né? E aí foram feitos diferentes tipos de exames, etc. E no final eu não acabei indo. Passei a estudar física na Universidade de Havana. E aí, quando estávamos no segundo ano, apareceu a possibilidade, através de um convenio entre os governos de Cuba e, na época, a República Democrática de Alemanha, de um grupo de pessoas ir lá a estudar física. Aí eu fui entre esses escolhidos, selecionados. Na verdade, eu me candidatei e fui selecionado. E lá, finalizei meu curso de física. Começamos de novo na segunda série. Em Cuba finalizamos duas séries e lá quando a turma para lá teve que começar na segunda série por problemas de grado, ¿no? Por exemplo, a física teórica começa lá na segunda série e em Cuba na época começava na terceira. Claro, antes disso tive um ano de estudo da língua, ¿no? Seria isso. Então foi mais difícil estudar em Cuba ou na Alemanha? São sistemas diferentes, ¿no? Tenho problema sempre de estudar no estrangeiro, estudar em outra língua, né? Isso traz mais dificuldades, né? Mas você se adapta, né? É sacrifício, é estudo. Foram momentos diferentes, né? Os dois primeiros anos em Cuba e depois quatro lá na Alemanha, né? É difícil avaliar, né? Porque assim, não fiz o curso inteiro em Havana e lá em Dresden, na Alemanha. Então foram 6 anos de curso, professor, que você fez? Seria 6. E porque ela na Alemanha? Na verdade, foram 2 de Havana, 1 de língua, né, da alemã, e depois segunda, terceira, quarta e quinta, 6 anos. Qual foi a parte mais difícil da adaptação, toda essa ida para a Alemanha? A língua, o alemão, inicialmente, sempre um problema, né? Porque foi estudado de maneira intensiva, né? Um ano, né? O meio, os costumes, né? A cultura é bem diferente, como tudo, né? Sempre que, talvez algum de vocês no futuro vão ter essa experiência, né? Mas quando você chega a um meio, é outra cultura, outras costumes, coisas que podem ser normais para vocês, para eles não são, ou o contrário, né? E lá nós éramos tratados como estudantes alemães, né? Você chegava lá, sentava lá e é o mesmo, né? Então, se você ainda tinha dificuldades em algumas coisas da língua, tinha que se virar, né? Acho que a dificuldade fora das coisas culturais é o curso mesmo, né? Que tem que estudar, fazer a lista de exercícios, tem prova, estudar em grupo. Mas o senhor não foi sozinho, né? Foi um grupo, foram várias. Na verdade, meu grupo não foi o primeiro, foi o segundo, né? Depois teve uns 2 mais, assim. Então, quando você chegou lá, já tinha outros estudantes da Cuba? Já tinha, não, já tinha outros estudantes da mesma ideia, porque na verdade foi de física e matemática que foram para lá. Uhum. Mas estudavam também na cidade ou no país outros cursos. Uhum. Só estudava outras engenharias. Você tinha contato com eles? Ou... Não, sim, mas a gente... Na cidade, não? Uhum. Morávamos lá... Tinha um prédio lá onde a gente morava com dois estudantes alemães, né? Assim, né? Mas tinha que idade mais ou menos, professor, nessa época? Foi logo na juventude? Viajei com 21 anos. Eu entrei com 18, 19 na universidade. 21, 22 anos. Aí. E foi o primeiro contato assim, com outro país? Ah, foi o primeiro. É diferente, bem diferente. Né? E a Alemanha tinha suas características, né? Porque era um país dividido. Alguns problemas culturais da guerra ainda. E ser um país dividido. Né? E o professor trabalhava lá ou recebia bolsa da faculdade? Não, tinha bolsa da Alemanha. Não, foi um convênio entre o governo de Cuba e o governo da Alemanha Democrática, que eu recebi uma bolsa. Eu não pagava aluguel, não? A gente morava lá, e aí eu tinha uma bolsa, e com essa bolsa você vivia lá, se virava, não? Você fazia suas contas e economizava. E assim que terminou a graduação, professor, você já entrou direto no... Ah, isso. Então, lá no último ano, como foi um programa especial do governo, então era feito como uma lista classificatória, independência desses resultados, e tinha várias vagas. E aí então o pessoal ia selecionando, você ficava aí para uma universidade ou para outra. Né? Então, você se forma da universidade e você tem um posto de trabalho já, sabe? Uhum. Atualmente não sei como é que está. Né? Eu acabei indo para a Universidade de Havana. Eu e outras pessoas mais, não, não sei, assim, não, disponibilizaram para os que se estavam formando em física. Então. Mas a colação, assim, a graduação foi na Alemanha? Foi, não, o título da Alemanha. Foi lá. Bem mais simples que aqui, não? Na verdade, foi, vamos chamar assim, no departamento, não? Chegaram lá, mini auditório, foi entregue. Porque lá tem duas coisas. Lá, quando você termina a quarta série, no final da quarta série, tem o que se chamam as provas principais. Então, tem uma prova da física teórica, uma prova de matemática e uma prova de física experimental. Então, nesse momento, quando você passa em essas três provas, você é físico, mas não é físico diplomado. O diploma você tem no próximo ano que você faz o que seria o equivalente ao TCC daqui, aproximadamente. Então, por isso o título é físico diplomado. Né? É diferente. Então, suas notas lá no final, o que aparece assim é no título, provas principais de física teórica, de matemática, de física experimental, que seria o TCC, e dá um conceito para você, uma nota média. Né? As provas são escolhidas aleatoriamente? Ou... Não, as provas são orais. Então, é você, professor principal da disciplina, e outro professor, né? Que seria como professor assistente desse professor. E aí começam a conversar, né? E aí, dependência das notas prévias que você tem, ele tem uma ideia de seu nível de conhecimento, então ele começa a fazer perguntas. Então, dependência, se você responde ou não, vai melhorando, você vai aumentando, e aí no final ele dá uma nota para você. Nossa. Lembrando que lá na Alemanha a nota máxima é 1, 2 e 3, porque em Cuba é 5, 4 e 3, né? Sistema russo. E acontece de reprovar, acaba perdendo o diploma, não, teria que fazer... Como que... Não, isso é na quarta série, o diploma é só lá no quinto. Não, na verdade, você tem notas parciais, você tem uma nota aí mais ou menos já. Então aí ele... Eu não lembro ninguém tenha reprovado, mas caso você reprove, provavelmente teria outra oportunidade, não? Em outro momento, né? Mas então o quinto ano ele seria só o TCC, no caso. Não tem uma matéria, tem as matérias? É que lá seria na terceira série, acho, se não me engano, no segundo semestre, você entrava em uma área de pesquisa. Então já você ia desenvolvendo suas atividades de pesquisa em um grupo de pesquisa determinado. Veja, isso na época, não sei como é que é agora exatamente. No quinto ano, você estava desenvolvendo seu projeto de pesquisa e pode ser que tivesse algumas disciplinas específicas de esa área, entendeu? Então, você tinha aquelas principais e tinha as outras, da área de pesquisa. Se, por exemplo, ia fazer física teórica, então você estava no grupo de física teórica. Aí dentro desse grupo, você estava com algum professor desenvolvendo suas atividades de pesquisa. E provavelmente tinha algumas disciplinas da área. Falando em pesquisa. Então, com o que o senhor trabalhou na área de pesquisa? Eu trabalhei com uma técnica de crescimento de semicondutores chamada epitaxia por feixes moleculares. Uma técnica de crescimento que serve para crescer dispositivos. Sim, a estrutura do dispositivo depois precisa ser processado, né? Tinha alguns colegas que trabalhavam, eram físicos teóricos, outros que trabalhavam na área de baixa temperatura. Existiam vários grupos, né? Outros que trabalhavam na parte de eletrônica. Então, dependia de você, você escolhia e entrava no grupo, né? Solicitava, né? E foi nessa área que o senhor fez o seu mestrado e doutorado também? O doutorado foi nessa área também, mas o doutorado foi aqui em São Carlos, São Paulo. Lá, na época, não tinha mestrado. Não sei se mudou alguma coisa, mas uma vez que você finalizava a graduação, você poderia passar diretamente a fazer o doutorado. Tem muitas disciplinas teóricas, essas a mais que você ia tendo no quinto ano, aprofundava mais nos conhecimentos, né? Então, foi aqui no Brasil já que o senhor veio trabalhar então com a fotoacústica, conhecer a técnica e tudo mais? Foi aqui, mas isso foi mais lá no pós-doutorado, já estando aqui já em Guarapuava. Né? Então, depois de finalizar o curso lá na Alemanha, voltou para Havana ou fez o doutorado direto lá na Alemanha? Emendou já? Não, eu voltei para Havana a trabalhar. Eu fiz o doutorado aqui no Brasil. Aí eu fiquei lá trabalhando uns 2 ou 3 anos, e aí em física, aí na universidade. Aí surgiu a possibilidade de vir para o Brasil fazer o doutorado, e aí então, eu vim. Outro país, outra cultura, outra língua. A oportunidade foi através de contatos pessoais de outros professores. Eu falei que sim, estava disposto. E aí começaram os trâmites e vim para cá. E o que foi mais difícil de aprender, o alemão ou o português? É difícil falar, hein? Porque o português você entende a maior parte das palavras, né? Mas é muito, tem muito acento aberto e fechado que, como está percebendo, eu não consigo reproduzir ou não diferencio, né? No meu caso, né? O alemão é diferente, eu falo ou não falo. Ou não liga. Português você está na universidade, normalmente as pessoas têm um grau cultural maior, conhecem sinônimos, não? Tem palavras que existem no português e no espanhol, mas que você não utiliza, mas conhece. Então, a pessoa de fala hispana chega e fala a palavra e vocês reconhecem ela. Estou falando nesse meio, não? Já na cidade é outro problema, não? Aí, se você não falar do jeitinho deles, não entendem mesmo. E isso é ruim também, não? Porque você vai ficando no meio aí, não? Eu falo mais ou menos errado e você me entende, e não corrige, então vai ficando. Quanto à cultura, não tem muita... Tem muitas coisas similares, sabe? O senhor veio direto para Guarapuava ou então? Não, foi assim. Eu vim fazer o doutorado no Brasil. Eu fiz em São Carlos, São Paulo. Aí eu finalizei meu doutorado. Aí, por motivos pessoais, eu acabei ficando no Brasil. Aí eu prestei concurso, como muitos de vocês vão fazer no futuro. E aí, em algum momento, eu prestei aqui na Unicentro. Aí eu fui chamado e aí... Eu vim para cá, no Unicentro, como professor, no antigo departamento de Química e Física. Quando o senhor veio, estava no início do curso de Física ainda? Não, ainda nem existia o curso. Não existia. Estava nas ideias. Ministrava aula para outros cursos, lá, matemática, biologia. Nível de formação lá da Alemanha? Não, sobre o sistema educacional. Por exemplo, em Cuba... Tinha um sistema, e na Alemanha também, mas com sua diferença. Tinha aulas teóricas e aulas de exercício. Na aula de exercício, você chegava lá a fazer exercício. Só que lá em Cuba, você fazia o exercício na sala de aula. Em Alemanha era assim. Você tinha aula lá, palestra lá, que o professor ministrava. Tinha aulas de exercício, só que você recebia os exercícios antecipadamente e já você ia com os exercícios feitos na sala de aula. Claro que eram listas mais ou menos razoáveis, não? Ou eram selecionados exercícios que iam ser discutidos na sala de aula. O professor chegava e solicitava aleatoriamente para algum aluno as listas de exercícios já, e isso ia ser corrigido. E então, na sala de aula, o professor discutia os exercícios, resolução, outra via de solução. Em Brasil, quando eu comecei a lecionar, eu notei que aqui é mais difícil, eu acho, para o aluno, não? Porque você só tem a aula, e você faz o exercício por sua individualmente, não tem aquele momento de resolver com a presença do professor, não? O ou já ter feito e levar só ali para discutir o problema, né? E eu acho que isso é mais difícil para vocês, demanda mais tempo para vocês. Não interessa que o curso seja noturno ou diurno, não tem horas aula para exercício. Não sei se é bom ou ruim, não sei o que falar, não, porque sempre foi assim, as pessoas se formam e o pessoal na graduação no Brasil tem um bom nível, sabe? O que acontece, a diferença com outros países é depois a pós-graduação, que é onde, por exemplo, em Europa, eles se afastam em relação ao Brasil, não? Tem mais recursos, outras universidades de mais tradição, mais condições. No Brasil existem universidades muito boas, não? Recentemente saiu o ranking aí, tem várias universidades bem colocadas, não? Muitos alunos brasileiros que vão para o exterior vão muito bem lá, sabe? O problema, eu sempre falo para vocês, é aproveitar as oportunidades. Se você sabe que tem deficiência, você tem que ir atrás, você mesmo, procurar ajuda, se aprofundar. A sala de aula não é suficiente, não é tudo, entendeu? Se você assiste, não precisa estudar mais, tem alguma coisa errada, sabe? Não pode ser só isso. É impossível para o professor transmitir todos os conhecimentos e para você assimilá-los, não? Nosso curso tem suas características, bem, demanda mais esforço, né? Precisa de uma boa formação em matemática e os conhecimentos de física, além de outras atividades, né, que complementam a sua formação. Por isso é interessante você fazer iniciação científica, participar do grupo PET, PIBID e outras atividades que complementem a sua formação. E lá na... tanto em Alemanha quanto em Cuba tem essa separação bem discreta entre física bacharelado e física licenciatura, ou é o mesmo curso? Não, existe diferente. Tem. Licenciatura seriam os cursos de pedagogia lá, porque o título de bacharelado em Cuba é licenciado. Você é licenciado lá, é o título que você recebe quando você finaliza a universidade, que seria o bacharelado daqui. E o que estuda é outra universidade de ensino, de pedagogia, mas em física, em matemática, em outra área. Mas nosso curso lá, em espanhol, quando vocês escutem licenciado, é bacharel. Então, isso foram as pequenas coisas que eu tive que esclarecer quando vim para cá. Falei que o licenciado de Cuba não é licenciado, que é bacharel. E após a formação na Alemanha, existia a possibilidade, quando o professor retornou a Cuba, de trabalhar de novo trabalhar na usina, que o professor tinha interesse, né? Termonuclear, ou... Talvez não me expressei bem. Na época, quando eu inicialmente tentei fazer tempo física, estavam selecionando grupos de pessoas em diferentes áreas para ir estudar em... La chamaban de un campo socialista. Rusia, en Checoslovaquia, en varios países. En Alemania, en varios países. En esa época yo no fui seleccionado, yo no fui. Ahí después yo comencé a estudiar en la Universidad de Havana. Estuve 2 años lá. Cuando estaba en la segunda serie fue que entre el gobierno de Cuba y la Alemania Democrática fue feito un convenio con la idea de aumentar un nivel de... da física e da matemática na universidade em Cuba. Aí foram selecionando, cada ano selecionavam um grupo de pessoas, não sei, 10, 15 pessoas, e iam para lá. Aí foi que eu fui lá a fazer o meu curso de graduação. Não tinha mais nada a ver com a parte nuclear. Quando o seu cargo de tutor do grupo PET Física, qual a importância que o senhor vê nele? Para mim foi um desafio, não? Uma coisa interessante. Apesar de que no inicio tenía pocos petianos, porque tuve demora en el proceso de selección, pero fue bueno. Yo falo siempre que yo aprendo con ustedes muchas cosas, ¿no? Y siempre es bueno intentar escuchar las opiniones de los otros, ver los problemas de ustedes, intentar ser tutor mismo, orientar a ustedes. No son las actividades del PET, sino también de la graduación. Son actividades diferentes, ¿no? Pero el PET funciona principalmente por ustedes, ¿no? Porque vocês fazem muita, no nosso caso, nosso grupo, né, principalmente, né, realiza muitas atividades, são independentes, cada um faz seu aporte, uns se destacam mais que outros, mas acho que todos contribuem, e aquele que não se destaca muito, nós tentamos obrigar que participe mais, né, tentando, porque enquanto, eu sempre falo, né, se todos participam, então fica mais fácil as atividades, né, ninguém fica sobrecarregado, né. É bom, eu gosto, só que tem que otimizar o tempo. Né? Porque, lembra, o principal é a graduação para você. Para encerrar, né, tem uma mensagem que o senhor queira deixar para os nossos ouvintes. Bom, agradecer novamente o convite de vocês, petianos. principalmente para os alunos do curso de física, aproveitar as possibilidades que o curso tem, tanto de conhecimento como de pesquisa, realizar outras atividades além dessas duas, como participar de outros programas. Agora acho que tenho mais uma, residência pedagógica. Então, todas são importantes. Claro que cada um tem sua preferência, mas sempre todas vão contribuir para a formação de vocês. Obrigado. Esse podcast foi gravado na Lifunicentro e editado por Luciano Cardoso.